provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aquele que busca o Senhor de nada tem falta. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todos. Texto dos Salmos 34. Com essa palavra, nós queremos cumprimentar a todos os amados ouvintes com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início nessa programação, dizendo da alegria de poder estarmos aqui junto com você. Esta semana é uma semana de inúmeras atividades e logo mais à tarde, ali no nosso templo, na Silveira Martins 506, estaremos realizando o culto quando o departamento feminino da nossa igreja está trabalhando. Hoje, a cargo mais uma vez desse grande departamento. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Como cristãos, nós devemos andar em novidade de vida e deixar que Deus nos mostre a saída. Nós lemos, provai e vede que o Senhor é bom. Mas para que tenhamos essas revelações, essa direção, nós temos um caminho a trilhar. Nós temos que andar com Deus. Para isso, é preciso que você que me ouve venha estar em constante oração, buscando ao Senhor em espírito e em verdade, e dispostos a obedecê-lo. Tem esse caminho importante a seguir. O Senhor Deus sempre usou meios, às vezes até inusitados, em tempos de crise. Lembre-se de que o Altíssimo, numa oportunidade, quando o profeta Balaão estava caminhando fora dos trilhos da direção de Deus, ele permitiu que uma mula falasse com aquele homem. Ele também providenciou, em pleno deserto árido, que um corvo levasse alimento para o profeta Elias. Lá na história de Davi, nós encontramos aquele moço tenro vencendo o gigante Golias, aquele tanque blindado, teve que tombar nos campos de batalha, porque Davi estava na direção de Deus, com Deus, com uma pedrinha tirada de um ribeiro, ele venceu uma batalha que fazia 40 dias que estava afrontando o povo de Deus. Mais um pouquinho, nós temos que falar sobre Moisés, aquele grande líder que recebeu das mãos de Deus um cajado, e ele com aquele cajado, diante do Mar Vermelho, ouvindo o tropel dos carros de Faraó, ele ouviu a voz de Deus: por que tu clamas a mim, Moisés? Manda que este povo marche. E naquele momento ele colocou o seu cajado naquelas águas, e o Mar Vermelho se abriu. Irmãos, da mesma forma Elias, o profeta dos tempos de grande crise moral e espiritual de Israel, ele dividiu as águas do Jordão com a sua capa. Nós não temos dúvida de que o Deus que operou no passado é o Deus que certamente fortalecerá e tranquilizará o seu coração, trazendo paz, descanso à sua alma em meio a essas adversidades, a essa luta, esses conflitos que você está enfrentando. No momento correto, esse Deus dará a você a resposta que você tanto necessita. Creia que diante de ti na pessoa do Senhor Jesus, ele não conhece derrota. Ele nunca perdeu batalha. Ele sempre usou meios insignificantes, muitas vezes para confundir totalmente aqueles que estão em iminência. E eu não sei se nesta manhã eu não estou falando para alguém que diante de ti tem um gigante, tem uma muralha, tem uma dificuldade intransponível. Eu te digo em nome de Jesus que para esse mestre vivo, isso não significa nada para ele. Creia que nesta manhã a tua vitória está chegando através da palavra da fé. Seja qual for o teu problema, amigo, eu te convido a adorar comigo, porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor, um terremoto vem anunciar que sempre vale a pena adorar. A prisão não é eterna, vai passar, e quem preja mais desejo Quero nesse momento orar com você. Amado Deus e Pai, eu te louvo porque tu és o mesmo Deus dos profetas. Tu és o mesmo Senhor que esteve na vida desses homens que hoje aqui nós narramos, nós falamos. Eu te agradeço, Senhor, porque diante de Davi o gigante tombou, porque diante de Moisés o mar se abriu. Eu te agradeço, Deus, porque nesta manhã, este empecilho, essa batalha, essa luta intransponível desse homem, dessa mulher, ela está sendo tombada. E a fé que emana de Deus, através da tua palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da tua palavra, vem estar exercitada agora, e esta mulher, esse homem, esse pai de família, receba a condição de ver a sua luta, ó Deus, vencida, pelos méritos do Senhor Jesus. Nós oramos e pedimos ao Deus dos céus, agora e sempre. Amém e amém. Saltar o cruel Satanás.